Muito boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que nos traz meia hora de música específica em flauta, à volta do mundo. Esperamos que apreciem esta meia hora que preparamos para si. Boa audição e nós voltamos já a seguir. E assim terminamos de ouvir o primeiro bloco deste programa, que com certeza apreciaram muito. A música de flauta é sempre muito especial em qualquer das suas vertentes. No próximo de semana estaremos aqui para mais meia hora deste programa. Fiquem todos bem e até ao próximo sábado.